CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10 horas e 5 minutos deste sábado, 6 de julho de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 19 graus. Está começando mais um CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Futsal começa neste sábado a disputar a segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Ouro. As equipes de Foz do Iguaçu estão no mesmo grupo nesta fase da competição. Atletas aqui de Foz do Iguaçu são convocadas para a Seleção Brasileira Sub-17 de Futebol Feminino. Campeonato Brasileiro da Série A retorna neste final de semana. A Série B já começou na última terça-feira após a Copa das Confederações. Divisão de acesso do Campeonato Paranaense sem o Foz do Iguaçu Futebol Clube tem sequência na segunda fase neste domingo. Agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320, também no nosso site no cbnfoz.com.br. E duas laterais da Associação Atlética Foz Cataratas de Futebol foram convocadas para treinamentos na Seleção Brasileira Sub-17. São elas a lateral esquerda Catiele Ribeiro e também a lateral direita Letícia Rocha. As duas vão se apresentar nos próximos dias na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde permanecerão até o dia 25 de agosto realizando treinamentos. Caso sejam aprovadas, poderão participar do Campeonato Sub-17 de Futebol Feminino no Chile, no final de agosto. Parabéns, portanto, então, para Catiele Ribeiro e também para Letícia Rocha, jogadoras que farão parte da equipe da Associação Atlética Foz Cataratas. Foz do Iguaçu terá duas equipes este ano no Campeonato Paranaense. A outra é a Associação Desportiva Iguaçuense, a ADI, comandada pelo técnico Gesi Damasceno. E as atletas do Foz Cataratas estão convocadas e foram convocadas para a Seleção Brasileira Sub-17. Agora são 10 horas e 7 minutos. Neste final de semana começa a segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal da Série Ouro. E as equipes de Foz do Iguaçu estão no mesmo grupo na competição, o Grupo A. Agora restam 12 equipes divididas em dois grupos com 6 times cada. Os jogos acontecem em turno e retorno e os 4 primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final da competição. O Foz Futsal joga hoje à noite, às 8 horas da noite, no ginásio Costa Cavalcante, contra a equipe da Copagril Marechal Cândido Rondon. A equipe iguaçuense faz a sua estreia na segunda fase da competição e os ingressos para a partida custam R$ 5,00. Além de Foz Futsal e Copagril, tem também hoje à noite Quedas do Iguaçu e Cascavel, esse também pelo Grupo A da competição. Outra partida desse grupo é entre Foz Cataratas e Ponta Grossa, que acontece na quarta-feira, também no ginásio Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu. O jogo era para acontecer neste sábado, seria uma rodada dupla. Para o torcedor, seria bom, né? Poder acompanhar duas partidas seguidas no ginásio Costa Cavalcante. Mas a diretoria do Foz Cataratas decidiu alterar a data contra o Ponta Grossa para a próxima quarta-feira. Pelo Grupo B, teremos os seguintes jogos: Associação Cascavelense de Futsal contra o Umorama, hoje às 8 horas da noite. E também teremos a partida entre Campo Mourão e Pato Branco. Tá faltando um jogo, né? É o jogo entre Marreco e Maringá, que vai acontecer no dia 31 de julho pela primeira rodada da competição. Enquanto que essas equipes disputam a segunda fase da Série Ouro, 3 equipes disputam para não serem rebaixadas. são os casos do São Lucas de Paranavaí, do Ivaí, que subiu ano passado, e também do Guarapuava, que disputa a Liga Nacional, mas que no estadual não está muito bem. Essas três equipes vão jogar entre si também em turno e retorno, e a equipe que fizer o menor número de pontos será rebaixada para a Série Prata do próximo ano. O Foz Futsal anunciou ontem a contratação, ou melhor, antes de ontem anunciou a contratação do fixo Murilo, que já teve passagens aqui pela equipe iguaçuense e disputou a Série Prata, inclusive, do ano passado. Murilo deve compor o elenco comandado pelo técnico Paulo Cruciac para a sequência do campeonato estadual. O técnico Carlos Juliano da Silva, que pediu demissão recentemente, não vinha aproveitando o Murilo. Ele acabou sendo dispensado, estava disputando alguns campeonatos amadores aqui pelo estado do Paraná. Agora a diretoria faz novamente a recontratação do jogador Murilo para a sequência do campeonato. E lembrando que para hoje à noite, o Wellington Coco, da equipe do Foz Futsal, não poderá jogar por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vai ser um desfalque hoje à noite contra a Copagril, às 8 horas da noite no ginásio Costa Cavalcante, segunda fase do Paranaense da Série Ouro. São 10 horas e 11 minutos, 10 e 11 aqui no CBN Foz Esportes, e além do futsal, teremos também nesse final de semana, no domingo mais especificamente, a divisão de acesso do Campeonato Paranaense, segunda fase, sem a presença, infelizmente, do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que no sábado passado escapou do rebaixamento para a terceira divisão estadual ao vencer o Francisco Beltrão no estádio do ABC. Os jogos deste domingo: Metropolitano e Cincão, PSTC de Londrina e Prudentópolis, Colorado e Junior Team. Jogos de turno e retorno, os dois primeiros colocados vão garantir a vaga para a final e, consequentemente, para a primeira divisão do Campeonato Paranaense do ano que vem. Agora são 10 horas e 12 minutos. Na linha com a gente está o técnico do Foz Futsal, Paulo Cruciac, para falar um pouco dessa segunda fase, competição nova e que começa hoje para o Foz Futsal contra a Copagril. Como é que está a preparação do time iguaçuense para esse importante desafio? Adversário esse que o Foz já venceu na primeira fase aqui em Foz do Iguaçu, né, Paulinho? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da CBN. É, a gente não teve uma primeira fase como gostaríamos, né, com melhores resultados. E para nossa felicidade, agora no finalzinho, diante de dois adversários considerados grandes aqui no Paraná, nós conseguimos sair bem e ganhar do Marechal aqui e empatar em Moarama contra o Moarama, né? Nós sabemos que agora é outro campeonato, uma chave de seis, onde classificam quatro, e os atletas entenderam que zerou tudo, né? É, já viram que nós temos condições de jogar de igual para igual com esses grandes, e o que nós deixamos de fazer na primeira fase, que nós temos que fazer agora nessa fase, é os jogos em casa, onde nós deixamos de marcar muitos pontos e, inclusive, nos deixou atrás da tabela em função desses aspectos de não se fazer os resultados dentro de casa. Paulinho, como é que está a equipe para hoje? Tem algum desfalque ou a equipe vai completa ou apenas o Wellington Coco suspenso mesmo? Não, o Wellington Coco estava suspenso da partida contra o Moarama, né? Hoje ele já está em condição de jogo. É, nós tivemos o desligamento de alguns atletas em função de alguns acertos que nós tivemos que fazer na equipe, mas hoje os atletas que estão aí estão todos à disposição, né? Só lembrando, o Henrique, o Neto, o Rodriguinho, o Hélio Coco, o Sidney, o Marcelinho, o Renê, o Dudu, o Rony e o Pedrinho e o Rafael Vitor, né? Que chegou e está à disposição também. O fato do Foz Futsal ter caído no mesmo grupo do Foz Cataratas, diminuindo uma viagem aí na competição, dá para se dizer como um ponto positivo da tabela? É, na verdade eu não sei se é ponto positivo, né? A gente economiza na viagem, só que em contrapartida a gente pega uma equipe também que, pelo fato de estar jogando em casa, que quer ganhar o jogo também, né? E é onde, por ser um clássico municipal, acaba deixando o jogo em igualdade de condição para os dois times. Na verdade, a gente não pode pensar só no Foz Cataratas, né? Nós temos cinco adversários na chave, quatro além do Cataratas. Nós temos que fazer os pontos, principalmente contra as equipes grandes, né? Que é o Ponta Grossa, o Cascavel e o Marechal, porque são essas partidas aí que vai dar condições de quem somar mais pontos entre, jogando contra eles, de se classificar dentro dessa fase aí. Paulo Krusak, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN, sucesso hoje à noite, boa sorte para o time e que possa começar aí a segunda fase com os três primeiros pontos rumo à classificação. Obrigado, Bruno, aproveitando o espaço aí que vocês estão nos dando, já convidar o torcedor, venha, porque esse jogo promete ser um jogo de muita qualidade, em função do Marechal ser um time de liga, e o Foz Futsal que está vindo nessa crescente aí. Então a gente aguarda que o torcedor compareça e prestigie nossa partida. Ok, esse Paulo Krusak, técnico do Foz Futsal, ele que comandou o time também na temporada passada, na subida da Série Prata para a Série Ouro e confirmando, né? Então, corrigimos aqui a informação, o Wellington Coco cumpriu a suspensão no jogo passado contra o Moarama, na última rodada da primeira fase, e agora está liberado para o jogo de hoje à noite contra a Copagril, às 8 horas da noite. Agora são 10 horas e 16 minutos, hora de falarmos de Fórmula 1. CBN na Fórmula 1. Neste domingo tem mais uma rodada da temporada 2013 da Fórmula 1, mais uma corrida, o Grande Prêmio da Alemanha no circuito de Nürburgring. E novamente a pole position, já tá virando rotina, né? É da Mercedes. Lewis Hamilton, assim como ocorreu na corrida passada na Inglaterra, ele faz novamente a primeira posição, sai na primeira fila com o tempo de 1 minuto 29 segundos, 298 milésimos. Ele estará seguido de perto pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, na segunda posição. Mark Webber, também da Red Bull, sai em terceiro. Kimi Raikkonen, da Lotus, é o quarto colocado. Seu companheiro de equipe, Romain Grosjean, o quinto. O Ricciardo é o sexto colocado. E o Felipe Massa conseguiu a sétima posição, ficando à frente do companheiro Fernando Alonso. Completando os 10 primeiros colocados, Jason Button, da McLaren, na nona posição, e o Hülkenberg em décimo. O Nico Rosberg, companheiro do Lewis Hamilton, não conseguiu se classificar entre os 10 primeiros colocados do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, que acontece neste domingo, a partir aí das 9 horas da manhã. A transmissão aqui da CBN começa a partir das 8h30 da manhã, com acompanhamento do Grande Prêmio da Alemanha, o Mundial de Fórmula 1. Agora são 10 horas e 18 minutos. Neste final de semana também tem o retorno do Campeonato Brasileiro após o fim da Copa das Confederações. E a CBN transmite jogos neste sábado e também no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje, às 18h30 da tarde, será entre Flamengo e Coritiba, com transmissão aqui pela rádio que toca notícia. E no domingo, acompanha o clássico São Paulo e Santos, direto do Morumbi, o São Paulo que anunciou ontem a demissão do técnico Ney Franco do comando da equipe do Tricolor Paulista. O Campeonato Brasileiro, que é liderado pelo Coritiba com 11 pontos, em segundo tem o Vitória com 10, Botafogo em terceiro com 10, Fluminense é o quarto colocado com 9 pontos. Na zona do rebaixamento temos o Goiás em 17º com 5 pontos, Atlético Mineiro 18º com 4, Náutico 19º com 4, Ponte Preta na última posição com 3 pontos. O Atlético Paranaense é 15º colocado com 5 pontos. O Atlético que enfrenta hoje o Grêmio, também às 18h30, na Vila Capanema, ou melhor, no Dorival de Brito, que é o mesmo estágio, né? Vila Capanema, Dorival de Brito, em Curitiba. O Grêmio que está com técnico novo, né? Também anunciou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo e a contratação do Renato Gaúcho. Ele que já fez história no Grêmio como jogador em 83, sendo campeão mundial e marcando os 2 gols na vitória contra o Hamburgo. Jogos deste sábado também, Náutico e Ponte Preta, às 18h30 da tarde, na Arena Pernambuco, estádio construído para a Copa. Também teremos No sábado, às 9 da noite, Portuguesa e Cruzeiro no estádio Canindé. No domingo, além de São Paulo e Santos, às 4 da tarde, temos Bahia e Corinthians, Internacional e Vasco da Gama, Goiás e Vitória. Às 6h30, Botafogo e Fluminense na Arena Pernambuco, vai entender, né? Só para não deixar aqueles estádios como Elefantes Brancos, né? Vão ser utilizados para jogos sem a torcida local vai ter, até porque os times cariocas costumam ter bastante torcedores no Nordeste, Norte e Nordeste do país. Mas vamos ver como é que vai ser o público nessa primeira partida aí, Botafogo e Fluminense. Por exemplo, hoje, Flamengo e Coritiba será em Brasília. E já tem a informação aí de cerca de 40 mil ingressos já comercializados para esse jogo de hoje, final da tarde, comecinho da noite. Encerrando a rodada, tem Atlético Mineiro e Criciúma, às 6h30 da tarde, no estádio Independência. Agora saindo da Série A para a Série B. Palmeiras joga hoje, à tarde, contra o Oeste de Itápolis, às 4h20 da tarde. Ontem, o Paraná Clube jogou em Minas Gerais e empatou em 2x2 com o América Mineiro. A Chapecoense se manteve na liderança, derrotando o Asa por 2x0 fora de casa. Chapecoense é líder com 19 pontos, Joinville é segundo com 15 pontos, o América Mineiro terceiro com 13, Palmeiras é o quarto com 12 pontos. O Paraná está na quinta posição com 11 pontos. Os quatro últimos são Ceará, América de Natal, Guaratinguetá e ABC. Além de Palmeiras e Oeste, hoje nós teremos Joinville e Sport, ABC e Atlético Goianiense, São Caetano e Avaí, Figueirense, Boa Esporte Clube e Casa e Ceará são os jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. São 10 horas e 21 minutos. Vem aí o CBN Entrevista, hoje especial pela Semana Nacional do Bombeiro. E na sequência, às 11 horas da manhã, tem o CBN Turismo aqui na rádio que toca notícias. Nós voltaremos no próximo sábado. Tenham todos um bom final de semana. Tchau! CBN Esportes.